Policiais civis de Medianeira, juntamente com policiais militares da 2ª Companhia do 14º Batalhão e o apoio do pelotão de choque do 14º BPM em Foz do Iguaçu, cumpriram mandados de busca e apreensão e de prisão em Medianeira na manhã de sexta-feira. A ação contou ainda com o auxílio de cães farejadores do canil do 14º. Durante a ação policial, o homem identificado como Eliseu Pinheiro de Oliveira, de 39 anos, conhecido como Vaquinha, foi preso em flagrante. A polícia cumpriu um mandado de busca em sua residência, na Vila Alegria, quando localizou 1,1 kg de maconha, uma pistola Taurus calibre 9mm, uma mira laser e 19 munições intactas. Além disso, foram encontrados R$500 em dinheiro, celulares, um notebook e 3 pássaros silvestres. Vaquinha foi autuado pelo crime de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Em outra residência no centro da cidade, foi apreendido um adolescente que cultivava 2 pés de maconha. Em uma outra ação, foi detido Wagner da Mota Domardaski, de 21 anos, que possuía em seu desfavor um mandado de prisão proveniente da Justiça. Ele é acusado de ter roubado uma caminhonete S10 em Missal e tentar levá-la para o Paraguai. Outro mandado de prisão preventiva cumprido foi de um homem de 43 anos, acusado de um estupro de vulnerável. Foram presos também Timóteo dos Santos, de 38 anos, que tinha contra si o mandado de prisão, Valdeci Toledo Molasco, de 36 anos, tinha contra si o mandado de prisão pelo crime de furto qualificado. Ele tinha várias passagens pelo setor policial pelo mesmo delito e voltou para a cadeia. A operação deve continuar, informou o delegado que comanda a delegacia de Medianeira. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.